O próximo Capivara da Sorte será dia 8 de outubro, na terça-feira. E o sorteio tem muito dinheiro pra você. Tem R$2.000 no primeiro prêmio, R$3.000 no segundo prêmio, R$4.000 no terceiro prêmio e R$40.000 no quarto prêmio. Isto mesmo, R$40.000. Mais 10 prêmios de R$500 no giro da sorte e um giro extra de R$1.000. É apenas R$20 e é dupla chance. Corre comprar o seu. Capivara da Sorte, este é só pra quem é daqui. Renegocie suas dívidas agora mesmo com a Bitem Limpa Nome. Estamos com valor que encaixa no seu bolso. R$500 é o preço que estamos oferecendo para você ter novamente seu nome limpo, sem burocracia. Bitem Limpa Nome, a melhor solução em acordos para renegociar dívidas, aumentando suas chances de subir o score. Faça já uma consulta através do seu CPF, totalmente grátis. Entre em contato agora com o representante Valdemir Avelino. Telefone 89-99450-3139. Bitem Limpa Nome, porque seu nome precisa estar limpo. Plantão das Cidades. Notícias, entrevistas e entretenimento nas suas manhãs. Das Cidades, com Edivan Oliveira e Rogério Silva. Precisando de dinheiro extra? A LRP Corretora tem a solução para você. É isso mesmo. Trabalhamos com servidores do município, estado, federal, aposentados e pensionistas do INSS, beneficiários do LOAS, BPC. Não perca tempo. Vá agora mesmo na LRP, faça sua simulação. Contrate seu empréstimo com as melhores taxas do mercado, com segurança e qualidade. Em Oeiras, estamos localizados na Avenida José Tapetir, sala 165, Centro, ou ligue no 89-994-52-8712. E em Amarante, Piauí, ficamos localizados na Avenida Manuel Sobral, 343, Centro. Ou ligue no 86-994-56-8993. A LRP Corretora. Você que vai construir ou reformar, MR Materiais de Construção. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos do mercado. Temos os melhores preços, melhor atendimento, entrega rápida. MR, a melhor para a sua obra. Rua Coronel Rodolfo Rego, número 98. Telewatts 89 99408-4480. O melhor para os seus olhos você vai encontrar na Ótica São Francisco. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Na Ótica São Francisco. Lentes, óculos e armações você já conhece, pode confiar. Melhores preços e condições. Ótica São Francisco. Sua visão em primeiro lugar. Em Picos, na Rua Coronel Luiz Santos, 785, em Oeiras, na Avenida Cândido Aleixo, 69, e em São Raimundo Nonato, na Rua Zeca Coqueiro, 246. Sua visão em primeiro lugar. Ótica São Francisco. Oeiras Irrigação. Trabalhamos com instalação de sistema solar on-grid para residências, chácaras ou pontos comerciais. Sistema solar off-grid para montagem de poços tubulares, projetos de irrigação e afins. Vendas presenciais ou via WhatsApp e Instagram de materiais elétricos ou hidráulicos. Rua Miguel Oliveira, 23, Centro, Oeiras, Piauí. WhatsApp 89 99468-1505. Telefone 89 2222-0379. Organização Jeremias Martins e Família. Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias. Semana das Crianças Piauí Eletro é diversão de ofertas. Confere aí: smartphone 128 GB em 10 vezes sem juros, bicicleta aro 16 por R$ 57,90 mensal, poltrona plástica infantil por R$ 29,00 à vista, cama Montessoriano com 30% de desconto, berço mini cama com parcelas de R$ 69,90 mensais, cama infantil Fórmula 1 em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, sem juros. Aqui na Piauí Eletro, até os preços ficaram baixinhos. Vem economizar e fazer a alegria da criançada. Piauí Eletro, compromisso total com você. Fantasia vai entrar na dança. Quando o brilho do amor chegar. Quando se fala em posto de gasolina, vem à mente o Posto M, onde você abastece seu veículo com combustível de qualidade e melhor atendimento da cidade. Diesel comum, diesel S10, gasolina comum, aditivada e etanol. Oferecemos segurança e praticidade para os clientes na hora de pegar a estrada. Vem abastecer conosco e sinta a diferença a cada quilômetro. Saia na frente com o Posto M. Funcionamos 24 horas para melhor atender Oeiras e região. Posto M 1 e 2, organização Elton Dantas. Em Santa Rosa do Piauí, você conta com o supermercado Hilário e a distribuidora Hilário com os melhores preços e qualidade que você, cliente, precisa. Trabalhamos com tudo em gêneros alimentícios, produtos de limpeza, higiene pessoal e frios em geral. Temos o menor preço da cidade e o melhor atendimento. Muitas promoções esperam por você durante todo o ano no supermercado Hilário. Estamos localizados na Avenida Joaquim Castelo Branco, centro de Santa Rosa. Proprietários, Hilário e Jussara. Entre em contato pelo telefone 98 17 40 80. Meio Norte FM. A melhor em primeiro lugar. Meio Norte FM. ZYC 633, Rádio Difusora FM de Timon Limitada. Frequência 99,9 MHz. Timon Maranhão, a rádio do seu coração. Interrompemos nossa programação para a exibição do horário eleitoral gratuito. Dentro de 10 minutos, retornaremos com nossa programação normal. Começa agora o programa dos vereadores que vão ajudar o Zé Alberto a governar. Os vereadores dos 55. Fala, meu povo, eu sou Ludmila de Felão com o número 55123. Chegou a hora de todas as pessoas oeirenses mostrarem força e coragem para renovar com continuidade a Câmara de Vereadores. Com o número 55123, Ludmila de Felão está pronta, preparada e qualificada para ouvir, entender e agir em prol das pessoas. Vote 55123, Ludmila de Felão. Vote nos vereadores do 55. Olá, população de Oeiras e região. Me chamo Eliete Leal. Sou candidata a vereadora de Oeiras com o número 55777. Quero ser eleita para te ouvir e te representar na Câmara Municipal, pois acredito que juntamente com vocês podemos desenvolver projetos essenciais e relevantes para continuar o desenvolvimento da nossa cidade e interiores. Então, dia 6 de outubro, vote certo. Vote Eliete Leal, 55777. Vote nos vereadores do 55. Oeiras tem avançado nos últimos anos na gestão do prefeito Zé Raimundo em todos os seus índices de gestão. Na Câmara Municipal, nós contribuímos para que Oeiras avançasse na educação, na saúde, na infraestrutura. Sou vereador Letiano, peço o seu voto para que nós possamos continuar, junto com o prefeito Zé Alberto, fazendo essa gestão de resultado na cidade de Oeiras. Para vereador, vote Letiano com o número 55.000. Para prefeito, vote Zé Alberto 55. Vote nos vereadores do 55. Olá, meu nome é Joana Olímpia, filha de Jesus, radialista, digital influencer e pedagoga. Estou aqui, candidata a vereadora, em defesa das mulheres, da família e da comunidade evangélica. Sou negra do Rosário e conto com seu voto. Meu número é 55678. A grandona é a voz do povo. 55678. A grandona vem aí, representando todo o povo, ela é só o nanazinho. Um beijo. Termina aqui o programa dos vereadores do 55. Até a próxima. Oeirenses, sou Hélio Martins, candidato a vereador com o número 77888. Por amor a Oeiras, por acreditar que possamos contribuir positivamente no processo de renovação e crescimento da nossa querida e amada Oeiras. Me chamo Vanderlei Rocha, candidato a vereador com o número 77777. Por uma Oeiras mais justa e igualitária, com mais oportunidades e progresso, Dr. Ailton e Fortunato Fontes, 77. Ouça agora os candidatos a vereador e vereadora do PT. Vote 13 e para prefeito, 77, Dr. Ailton. O vereador Pedro Freitas, com o número 13456, dignificará a luta da volta do nosso mercado público para melhorarmos a questão do emprego e renda em nossa cidade, além do mercadinho, onde perdemos ali de 1.000 empregos a 2.000 empregos indiretos. Buscaremos a volta desse mercado para privilegiar principalmente o homem e mulher do campo na agricultura familiar. Pedro Freitas, 13456, prefeito Dr. Ailton, 77, e vice Fortunato. Eu defendo a oportunidade de trabalho para a juventude. Eu sou Milena Faustino, candidata a vereadora, mulher negra e psicóloga, e como vereadora irei propor a criação de um fundo municipal de apoio ao empreendedorismo jovem. Esse fundo municipal irá disponibilizar crédito e consultoria para aquele jovem que quer abrir o seu primeiro negócio. É possível, Oeiras. Se você também acredita na mudança, vote para a vereadora Milena Faustino com o número 13333 e para prefeito, Dr. Ailton e Fortunato Fontes, número 77. Mais uma vez, Genivaldo Brito por cá, convidando você a participar dessas eleições. Esse é o ano da transformação. A hora é agora da mudança. A hora é agora de você expor a sua opinião. Esse é o propósito do Dr. Ailton. Esse é o propósito de toda a composição que foi formada em oposição à situação, para que nós tenhamos uma gestão diferenciada, onde haja oportunidades para todos. Você, jovem, que vai votar pela primeira vez, preste bem atenção àquilo que você tem vivido. Chega de ficarmos assistindo os desfile dos carrões e nós somente comer aquilo que nos é dado como migalhas. A transformação é agora. Sou Genivaldo Brito com o número 13131 e o Dr. Ailton com o número 77, juntamente com a Fortunata Fonte, pela transformação de Oeiras. Saudações, oeirenses. Aqui, Wilson Silva, candidato a vereador com o número 13777, junto com o Dr. Ailton e Fortunata Fontes, com o número 77. O nosso propósito em Oeiras é muito claro. É visível, é palpável a falta de oportunidade de trabalho na nossa cidade. Os oeirenses vão embora por mera falta de oportunidade. Vote 13777, Wilson Silva para vereador. 77, Dr. Ailton e Fortunata Fontes. Um grande abraço. Olá, pessoal. Arimateia Júnior com o número 13999. Não esqueça, 13999, que está com a vontade danada de continuar trabalhando para o nosso povo, incentivando nossos jovens e adultos para o mercado de trabalho, incentivando a implantação de fábricas e indústrias para geração de emprego e renda para a nossa cidade. Arimateia Júnior, 13999. Com Dr. Ailton e Fortunata Fontes, 77. Sou Deusa Sobeira, estou saindo como candidata a vereadora pela coligação Amai Mudar Oeiras, junto com Dr. Ailton e Fortunata Fonte, número 77. O meu desejo é também lutar pelo bem-estar do povo da minha cidade. O meu número é 13888. Conto com seu apoio. Aqui é o professor Cezinha, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores com o número 13300. Quero pedir a você que no dia 6, domingo próximo, vote para vereador, professor Cezinha, 13300. E para prefeito, o prefeito da Vitória, Dr. Ailton, 77. Fortunata, vice. Vamos pra cima, chama! Olá, amigos e amigas. Aqui é Firmino Júnior, candidato a vereador com número 15112. E junto com Ailton Filho, prefeito, 77. Vamos construir uma Oeiras melhor, uma Oeiras mais justa, mais segura e mais igualitária. Vamos, junto, implantar os quintais produtivos, o viveiro municipal na produção de mudas, a construção de creches para que as mães de família possam ter a segurança de deixar seus filhos para procurar mais trabalho. Vamos construir as praças de esporte para que os jovens possam praticar todo esporte. Vamos construir mais postos de saúde em todos os povoados da nossa cidade. Vamos, junto à Vitória, com Ailton Filho 77 e Firmino Júnior 15112. Sou Quitéria Almeida, candidata a vereadora com o número 15123. Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Foi com esse pensamento de ajudar os outros que entrei na política. A política, para mim, é só uma porta para ficar próximo do povo e ajudar. Em nossa cidade, vários jovens partem todo dia em busca de oportunidades de trabalho. Será uma das minhas bandeiras lutar por projetos de emprego para a juventude. Meus amigos e minhas amigas, meus queridos irmãos em Cristo Oeirense, sou a Edson Alcoforado, candidato a vereador com o número 2777. Estou passando para agradecer o recebimento e o acolhimento de cada um nos seus locais de trabalho e em suas residências. E é com muita humildade e simplicidade que peço a você, no dia 6 de outubro, o voto para vereador, para Edson Alcoforado com o número 2777 e Dr. Ailton, 77. Nós temos 13 vagas disponíveis na Câmara Legislativa e muitos projetos para levantar. Precisamos cuidar melhor dos nossos diabéticos, precisamos estar presente enquanto a Feira Livre acontece. Precisamos cuidar das questões dos maus tratos contra os animais de rua. Realmente temos muito trabalho pela frente. São ações de grande importância por todos nós. Vote 77, doutor Ailton, nosso futuro prefeito, e 288, a sua querida vereadora, que vai fazer muito por todos vocês. Vamos lá, pessoal, gratidão. Termina aqui o horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. Voltamos agora com a nossa programação normal. ZYC 633, Rádio Difusora FM de Timon Limitada. Frequência 99,9 MHz. Timon Maranhão, a rádio do seu coração. Plantão das Cidades. Notícias, entrevistas e entretenimento nas suas manhãs. Muito bem, agora são 7:11 na cidade de Oeiras, de volta com o jornal Plantão das Cidades, depois do horário eleitoral obrigatório, viu? E gratuito, e hoje é o último dia do horário eleitoral, viu? É o último programa. É o derradeiro, como diz o cidadão, né? Derradeiro dia. Olha, você tá precisando de dinheiro? Tá precisando daquele dinheiro urgente, né? Pra aquela medida, né? Ou pra aquele sonho, pra algo que você já vem planejando? Deixa eu te dar uma dica importante. A Oeiras Cred tem dinheiro rápido e fácil para você que é aposentado, pensionista, servidor do município, servidor federal ou estadual, você que trabalha de carteira fechada, tem um fundo de garantia, um FGTS. Você também pode estar resgatando o FGTS através da Oeiras Crédito, tá certo? Você que tem BPC ou LOAS, procure já a Oeiras Crédito, nosso escritório aqui na Zacaria de Góis, no Centro Comercial de Oeiras, tá certo? A gente atende você diariamente, nossa loja está aberta para lhe atender, mas você também pode entrar em contato pelo telefone, o 9413-6192, tá? Entre em contato, fale com a nossa gerente, a dona Tina, e aí veja qual o melhor plano que se encaixa aí para sua necessidade, tá bom? Seja 5 mil, 10 mil, 15 mil, quanto é que você tá precisando hoje? A Oeiras Crédito tem dinheiro rápido e fácil para você. E para facilitar ainda mais, trabalhamos com todos os bancos, tá bom? Oeiras Crédito tem tradição aqui na cidade de Oeiras e também na região. Agora são 7:13, deixa eu trazer para você um recado para você. Olha, você já conhece o Prostasolute? O Prostasolute, ele é um suplemento que é a base do óleo da semente da abóbora. Ele contém vitamina E e associações que age como anti-inflamatório. O Prostasolute, ele auxilia no tratamento da hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes à noite para urinar e tem aquele jato bem pouquinho, né? Fica só pingando, né, Divan? Isso. E se repete durante a noite, fica se repetindo esse processo e acaba atrapalhando seu sono. Qualidade de vida você perde, né? Tome o Prostasolute, você encontra o Prostasolute nas boas farmácias perto de você. E deixa eu falar ainda de mais uma outra aqui. Você tá em casa, tá naquela correria, o final de semana, você quer ter mais tempo para aproveitar com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, ou se você para mulher, para patroa, você aí, para dar mais um tempo para a patroa se arrumar, para se produzir, você faz o seguinte: tem aquele monte de roupa para lavar, pega, junta tudo e leva lá para a lavanderia Liz Lavô, que fica ali na rua Santos Dumont, na rua do meio, em Eiras Nova, como é conhecida, na rua Santos Dumont, em frente ao Bar do Sérgio, porque olha só, 32 litros é muita coisa. Você chega lá, você vai ver a medida, o cesto, é muita roupa. Por R$16,90 você lava todas essas roupas. Aí você paga mais R$16,90, seca tudo. E você já leva as roupas para casa, seca, cheirosa e dobrada. só no ponto de guardar para usar posteriormente. Você ganha tempo, ganha ponto com a patroa e todo mundo fica feliz. E amanhã, economizou. Economizou. Amanhã é dia de eu levar minhas roupas. Levar lá. A lavar lá na Liz Lavô. Lavanderia Liz Lavô. Para você que tá viajando, tá sem tempo ou vai viajar e tá com as roupas tudo suja, aí tá preocupado porque tem que ir lá pra pia, né? Tem que botar tudo pra poder lavar. Moço de Deus, você gasta menos do que o sabão que você iria consumir na sua casa. E já recebe a roupa no ponto, viu? Exatamente. Olha, Rogério, trazendo aqui mais informações pra você na sintonia. Inclusive, continue participando, olha, 94009422 é o nosso telefone pra você participar. Olha, um acidente envolvendo uma picape e uma picape que pertence à Prefeitura de Cajazeiras do Piauí estava estacionada na via desde a manhã da quarta-feira devido a um problema mecânico. E na tarde desta quarta-feira, um carro modelo HB20 de cor branca sofreu um acidente ao colidir com a picape Ranger parada na PI 236 que liga Oeiras à Regeneração. A picape, que pertence à Prefeitura de Cajazeiras, estava estacionada na via desde a manhã, né, da quarta-feira devido a um problema mecânico, né, ocupando aí parte da via. Tendo em vista a via ser estreita e possuir um acostamento aí muito limitado, né, o condutor da HB20, que seguia no sentido Regeneração, não conseguiu evitar o impacto e bateu na traseira do veículo. Após a colisão, o carro acabou descendo aí uma ribanceira, né? Apesar da gravidade do acidente, felizmente não houve feridos, sendo registrado apenas danos materiais, né? Felizmente não houve nenhum dano à vida, não houve feridos aí com este impacto, né? São 7:17 agora na cidade de Oeiras, 7:17. Trabalhamos em nome da SV Digital Shop. Você já conhece os serviços da SV? Ainda não? Você tá com aquele computador lá no canto, tá parado, lá no rack que já não funciona mais, talvez nem liga, né? Hoje em dia quase ninguém usa mais computador em casa, né, Rogério Silva? E aí quem tem o computador, às vezes ele não se dá conta de que ele precisa estar ligando constantemente para evitar que o equipamento dê problema. Então você que está com o seu computador já parado, ou pela falta da manutenção, ou porque realmente deu problema, leve já na SV Digital Shop ou entre em contato com o Samuel, 9453-6035, porque nós trabalhamos, olha, com formatação, instalação de sistemas, reparo inclusive do seu computador, do seu notebook, também consertamos fontes, troca de telas, teclados, consertos de no breaks, estabilizadores. Para você que tem um escritório e os computadores do seu escritório também está apresentando problemas, tá na hora de fazer aquela formatação, aquela limpeza, né? O check-up para poder tudo voltar ao normal. Então nós somos, olha, especialistas em manutenção e reparo de computadores. A SV Digital do nosso parceiro Samuel. E a loja fica agora aqui, olha, na Praça de Visconde da Parnaíba, no Centro Comercial de Oeiras. Bem no centro aqui, de frente à Praça Visconde da Parnaíba. A organização é do Samuel Veras. Vamos trazendo aqui, deixa eu ver, o Celso, temos nosso correspondente Celso Silva, direto de São Paulo. Já está preparado, já Celso? Já está preparado, Celso Silva. Vamos trazer as últimas da capital bandeirante. Bom dia, Celso Silva. Bom dia, Diego Oliveira. Bom dia, Rogério Silva. Bom dia, Oeiras, no plantão das cidades. Aliás, Expedito Vieira, rapaz.